para em tudo neste mundo ser feliz. É te amar, te adorar e te buscar, mesmo quando a dor na alma me aflige. É meu prazer, Senhor, viver. Senhor.